Ficheiro 37, página 297. Inclinando-me por cima do ombro de Madre Hildegarde, cantei as primeiras três linhas da música, fazendo o melhor possível com a minha pronúncia alemã. Então, parou de tocar e virou-se para erguer os olhos para mim. Essa é a melodia básica. Depois repete-se em variações, mas que variações! Sabe, eu já vi algumas criações que me lembram esta aqui. Por um velhinho alemão chamado Bach. Ele envia-me algumas coisas de vez em quando. Agitou a mão negligentemente na direção de uma prateleira de manuscritos. Ele chama-lhe invenções e são realmente muito inteligentes. Há variações em duas ou três linhas melódicas ao mesmo tempo. Isto, contraiu os lábios para a lide, diante de nós. É como uma imitação grosseira de uma das suas invenções. Na verdade, eu poderia jurar que, murmurando consigo mesma, empurrou o banco de Nogueira para trás e dirigiu-se à prateleira, correndo o dedo rapidamente pelas fileiras de manuscritos. Encontrou o que procurava e retornou ao banco com três peças musicais encadernadas. Estas são as peças de Bach. São bastante velhas. Há anos que não as vejo. Ainda assim, tenho quase a certeza. Deixou-se cair em silêncio, folheando depressa as páginas dos manuscritos de Barre sobre o joelho, uma de cada vez, olhando de quando em quando para a lide no cravo. Ah! Deixou escapar um grito de triunfo e mostrou-me uma das peças de Barre. Está a ver ali? O papel tinha o título de Goldberg Variations, numa caligrafia borrada, quase ilegível. Toquei no papel com certa reverência, engoli em seco e olhei de novo para a lide. Foi preciso apenas um instante de comparação para ver o que ela queria dizer. Tem razão, é a mesma, disse eu. Uma nota diferente aqui e ali, mas teoricamente é a mesma do tema original da peça de Bach. Que estranho! Não lhe parece? Disse ela em tom de grande satisfação. Agora, porque é que um compositor anónimo anda a roubar melodias e a tratá-las de um modo tão esquisito? Essa era, sem dúvida, uma pergunta retórica, e não me preocupei em responder, mas eu mesma fiz outra pergunta. A música de Bach está muito em voga atualmente, madre. Eu certamente não ouvira nenhuma nos salões musicais que frequentava. Não, disse ela, sacudindo a cabeça, enquanto examinava a música. Herr Bach não é muito conhecido em França. Acho que ele teve uma certa popularidade na Alemanha e na Áustria há 15 ou 20 anos. Mas mesmo lá, a sua música não é muito executada em público. Receio que a música dele não seja do tipo que perdure. Inteligente, mas sem sentimento. Está a ver aqui? O dedo indicador rombudo bateu em três pontos, virando as páginas rapidamente. Repetiu a mesma melodia, ou quase a mesma, mas mudou o tom de cada vez. Acho que talvez tenha sido isso a atrair a atenção do seu marido. É óbvio, até mesmo para alguém que não lê música, por causa da mudança de sinais, a note tonique. E era. Cada mudança de tom era marcada por uma linha vertical dupla, seguida de uma nova clave de sol e sinais indicando sustenidos e bemóis. Cinco mudanças de tom numa peça tão pequena, disse ela, batendo na última de novo para dar ênfase. E mudanças que não fazem absolutamente nenhum sentido em termos musicais? Olhe, a linha básica é exatamente a mesma. Entretanto, passamos do tom de dois bemóis, que é o si bemol maior, para lá maior, com três sustenidos. Mais peculiar ainda, agora ele vai para um sinal de dois sustenidos. E, no entanto, usa o sol sustenido acidental. Muito estranho, disse eu. Adicionar um sol sustenido acidental ao segmento em ré maior tinha o efeito de tornar a linha melódica idêntica à do segmento em lá maior. Por outras palavras, não havia razão plausível para ter mudado a armadura da clave. Não sei alemão, disse eu. Pode ler a letra da música, madre? Ela acenou com a cabeça, confirmando, as pregas do seu véu negro farfalhando com o movimento, os olhos pequenos fixos no manuscrito. Que letra realmente execrável, murmurou para si mesma. Não que se espere uma grande poesia dos alemães em geral, mas realmente ainda assim... Interrompeu-se com uma sacudidela do véu. Devemos supor que, se o seu marido estiver correto em presumir que se trata de um tipo de código, a mensagem está embutida nestas palavras. Elas podem, portanto, não ter grande significado em si mesmas. O que é que diz? Perguntei. Minha pastora com os seus carneiros passeia saltitante pelas colinas verdejantes, leu ela. Uma péssima construção gramatical. Embora, é claro, em geral se tome muita liberdade na composição de canções. Se o autor da letra fizer questão que os versos rimem, o que em geral acontece quando se trata de uma canção de amor. Sabe muito a respeito de canções de amor? Perguntei com curiosidade. Madre Hildegard estava cheia de surpresas esta noite. Qualquer boa música é, na sua essência, uma canção de amor, respondeu ela de modo prosaico. Mas, quanto à sua pergunta, sim, já vi muitas. Em menina, exibiu os seus grandes dentes brancos num sorriso, reconhecendo a dificuldade de imaginá-la criança. Eu era uma espécie de prodígio. Podia tocar de memória qualquer coisa que ouvisse. Escrevi a minha primeira composição aos 7 anos de idade. Fez um gesto indicando o cravo com o seu luxuoso acabamento em verniz brilhando de lustro. A minha família é rica. Se eu fosse homem, sem dúvida, teria sido músico. Falou de maneira simples, sem nenhum traço de arrependimento. Certamente poderia ter composto música se se tivesse casado, não é assim? Perguntei curiosa. Madre Hildegard abriu as mãos, grotescas, à luz da lanterna. Eu vira aquelas mãos arrancarem uma adaga presa no osso, guiarem uma junta deslocada de volta ao seu alinhamento, segurarem a cabeça lambuzada de sangue de uma criança do meio das pernas da mãe e vir aqueles dedos demorarem-se nas teclas de ébano com a delicadeza de uma mariposa. Bem, disse ela após um instante de contemplação, é culpa de Santo Anselmo. Como assim? Ela riu diante da minha expressão, o seu rosto sem atrativos, totalmente transformado em desfavor da sua severa fachada pública. Sim, o meu padrinho, o velho Rei Sol, acrescentou despreocupadamente, deu-me um livro sobre a vida dos santos no dia do próprio santo do meu aniversário, quando fiz 8 anos. Era um lindo livro, disse nostalgicamente, com páginas douradas e uma capa toda ornamentada ao ouro. Era mais uma obra de arte do que uma obra literária. Ainda assim, eu li-o. E embora tenha gostado de todas as histórias, particularmente as dos mártires, houve uma frase na história de Santo Anselmo que pareceu provocar uma reação na minha alma. Ela cerrou os olhos e inclinou a cabeça para trás, relembrando. Santo Anselmo era um homem de grande sabedoria e grande erudição, um doutor da Igreja, mas também um bispo, um homem que se preocupava com o seu rebanho e procurava atender às suas necessidades terrenas, assim como às espirituais. A história contava em pormenor todas as suas obras e depois encerrava com as seguintes palavras: e então ele morreu, no fim de uma vida eminentemente útil. E assim obteve a sua coroa no paraíso. Parou, flexionando um pouco as mãos nos joelhos. Houve alguma coisa ali que exerceu uma forte atração em mim. A vida eminentemente útil. Sorriu para mim. Eu poderia pensar em epitáfios muito piores do que esse, milady. Espalmou as mãos de repente e estremeceu. Um gesto estranhamente gracioso. Eu queria ser útil, disse ela. De seguida, descartando a conversa fiada, voltou-se de súbito para a música no cravo. Bem, disse, obviamente a mudança nas armaduras da clave, a nota tônica, isso é que é estranho. O que podemos deduzir daí? Fiquei boquiaberta, com uma pequena exclamação de surpresa. Como estávamos a falar em francês, eu não notara antes, mas observando a Madre Hildegard enquanto contava aquela história, eu estivera a pensar em inglês E quando olhei de novo para a música, compreendi. O que foi? Perguntou a freira. Descobriu alguma coisa? O tom, disse eu rindo. Em francês, um tom musical é a note tonique. Mas a palavra para um objeto que abre uma tranca? Apontei para o grande molho de chaves que levava habitualmente preso ao seu cinto e que a madre Hildegarde colocara na prateleira quando entramos. Chama-se passe-partout, não é? Sim, disse ela, olhando-me perplexa. A seguir tocou na chave mestra. E un passe-partout? Essa, disse ela, apontando para uma chave comum, com hastes e dentes, é normalmente chamada clef. Uma clef, exclamei entusiasmada. Perfeito. Enfiei o dedo na folha de música diante de nós. Veja, ma mère, em inglês as palavras são as mesmas. Key dá o tom de uma peça musical e também quer dizer chave, que abre fechaduras. Em francês, clef quer dizer chave de abrir. E em inglês, clef também quer dizer clave de música. Então, o tom da música também é a chave do código. Jamie disse que achava que era um código em inglês, feito por inglês, com um sentido de humor realmente diabólico, acrescentei. Com essa pequena descoberta, o código tornou-se fácil de ser decifrado. Se quem o criara for um inglês, a mensagem cifrada provavelmente estaria em inglês também, o que significava que as palavras em alemão eram fornecidas apenas como uma fonte de letras. E tendo visto os esforços anteriores de Jamie com alfabetos e trocas de letras, foram necessárias apenas algumas tentativas para determinar o padrão do código. Dois bemóis significam que se deve pegar em cada segunda letra partindo do início do trecho musical, disse eu, rabiscando freneticamente os resultados. E três sustenidos significam pegar em cada terceira letra, partindo do final do segmento. Suponho que ele tenha usado alemão, tanto para dissimulação, quanto pelo facto de ser uma língua muito prolixa, onde é necessário quase o dobro de palavras para dizer a mesma coisa em inglês. O seu nariz está sujo de tinta, observou a madre Hildegarde, espreitou por cima do meu ombro. Faz sentido? Sim, disse eu com a boca repentinamente seca. Sim, faz sentido. Decifrada, a mensagem era breve e simples, também profundamente perturbadora. Os fiéis súbditos de Sua Majestade de Inglaterra aguardam a sua restauração legal. A quantia de 50 mil libras está à sua disposição. Como garantia de boa fé, esta apenas será paga pessoalmente à chegada de Sua Alteza a solo inglês. Li. E há uma letra que sobra, um S. Não sei se é uma espécie de assinatura ou apenas algo que a pessoa que escreveu precisou para fazer com que a palavra em alemão ficasse correta. Madre Hildegarde olhou com curiosidade para a mensagem rabiscada e depois para mim. Você já deve saber, é claro, disse ela balançando a cabeça. Mas pode assegurar ao seu marido que vou manter isto em segredo. Ele não teria pedido a sua ajuda se não confiasse na senhora, protestei. As sobrancelhas grosseiras ergueram-se até à borda da sua touca de freira e ela bateu ao de leve, mas com firmeza, no papel rabiscado. Se este for o tipo de atividade na qual o seu marido está empenhado, ele corre um sério risco em confiar em quem quer que seja. Asseguro-lhe que fico sensibilizada com a honra, acrescentou secamente. Farei isso, disse eu, sorrindo. Ora, chère madame, disse ela a olhar para mim, a senhora está muito pálida. Eu mesma costumo ficar acordada até altas horas da noite quando estou a trabalhar numa nova composição, de modo que não presto muita atenção à hora, mas já deve ser muito tarde para si. Ela olhou para a vela que marcava as horas, queimando em cima da mesinha junto à porta. Meu Deus, é mesmo muito tarde. Quer que chame a irmã Madeleine para a levar ao seu quarto? Jamie concordara, com alguma relutância, com a sugestão de Madre Hildegarde de que eu passasse a noite no couvent des Anges, para não ter de voltar para casa pelas ruas escuras da cidade, já à noite alta. Abanei a cabeça. Estava cansada e doíam-me as costas de ficar sentada no banco, mas não queria ir para a cama. De qualquer modo, as implicações da mensagem musical eram demasiado perturbadoras para permitirem que conseguisse adormecer imediatamente. Bem, então vamos fazer um pequeno lanche para comemorar o nosso feito. Madre Hildegarde levantou-se e dirigiu-se ao aposento externo, onde ouvi o toque de uma sineta. Pouco depois, uma das irmãs, encarregadas de servir à mesa, chegou com uma bandeja com leite quente e pequenos bolos com cobertura glacé, seguida de bouton. A irmã colocou um bolinho num pequeno prato de louça e depositou-o no chão diante dele, como se fosse algo corriqueiro, pondo ao lado uma tigela de leite. Enquanto tomava pequenos golos do meu leite quente, Madre Hildegarde tirou a fonte dos nossos esforços do suporte de partituras do cravo, colocou-a sobre a secretária e, no seu lugar, depositou uma folha de papel solta, contendo o manuscrito de uma música. "Vou tocar para si", anunciou. "Ajudará a tranquilizar a sua mente para o sono." A música era suave e tranquilizadora, com uma melodia que alternava soprano e baixo, num padrão de agradável complexidade, mas sem o ímpeto de Bach. "Essa composição é sua?", perguntei, aproveitando a pausa, quando ela ergueu as mãos, dando por concluída a peça. Sacudiu a cabeça sem se virar. "Não, é de um amigo meu, Jean-Philippe Rameau, um bom teórico, mas não compõe com muita paixão. Devo ter dormitado, com a música a aquietar os meus sentidos, pois acordei de repente com o murmúrio da voz da irmã Madeleine ao meu ouvido e a sua mão firme e quente no meu braço, ajudando-me a erguer-me e conduzindo-me ao meu quarto. Olhando para trás, pude ver a amplitude das costas vestidas de negro de Madre Hildegarde e o movimento dos ombros vigorosos sob a cortina do seu véu, enquanto tocava, alheia agora ao mundo, além do santuário do seu quarto. Nas tábuas de soalho, junto aos seus pés, estava Bouton, com um focinho sobre as patas e o pequeno corpo deitado, direito como a agulha de uma bússola. "Então", disse Jamie, "as coisas foram um pouco além de uma simples conversa, talvez?" "Talvez", repeti. "Uma oferta de 50 mil libras parece-me bastante definitiva." 50 mil libras. Pelos padrões atuais, é a renda anual de um ducado de boa extensão. Ele ergueu uma das sobrancelhas, cinicamente, diante do manuscrito musical que eu trouxera comigo do convento. "Bem, uma oferta como essa é bem segura, se está condicionada a Carlos ou Jaime colocarem o pé em Inglaterra. Se Carlos estiver em Inglaterra, significa que conseguiu apoio suficiente de outros lugares para o levarem à Escócia primeiro." "Não", disse, esfregando o queixo pensativo. "O que é interessante a respeito desta oferta é que é o primeiro sinal definitivo de que vemos que os Stuart, ou um deles, ao menos, estão realmente a esforçar-se para montar uma tentativa de restauração da sua monarquia." "Um deles?", disse eu, percebendo a ênfase. "Então, achas que Jaime não está metido nisso?" Olhei para a mensagem codificada, com maior interesse ainda. "A mensagem veio para Carlos", relembrou-me Jamie, "e veio de Inglaterra, não através de Roma. Fergus apanhou-a de um mensageiro regular, num pacote com selos ingleses, não de um mensageiro papal. E tudo o que vi nas cartas de Jaime..." Abanou a cabeça, franzindo o senho. Não se tinha barbeado ainda e a luz da manhã capturava uma outra centelha de cobre entre os pelos ruivos espetados da sua barba. "O pacote já tinha sido aberto. Carlos já viu este manuscrito. Não havia nenhuma data, de modo que não sei há quanto tempo lhe chegou às mãos. Mas não há qualquer referência nas cartas de Jaime sobre alguém que pudesse ser o compositor, muito menos sobre qualquer promessa definitiva de apoio de Inglaterra." eu conseguia seguir o rumo dos seus pensamentos. E Louise Latour tagarelava sobre como Carlos pretendia mandar anular o casamento e tomá-la como sua esposa, quando fosse rei. Então, acreditas mesmo que Carlos não falava apenas da boca para fora, para a impressionar? Talvez não, disse ele. Despejou a água da jarra do quarto, dentro da bacia, e lavou o rosto, preparando-se para fazer a barba. Então, achas possível que Carlos esteja a agir por conta própria? Inquiri, horrorizada e intrigada com a possibilidade. Que Jaime tenha armado uma farsa, fingindo começar uma tentativa de restauração, a fim de manter Luís impressionado com o valor potencial do Stuart, mas Carlos não está a fingir? Interrompeu Jaime. Sim, é o que parece. Dás-me uma toalha, Sassenach. Com os olhos bem fechados e o rosto a pingar, tateava pela superfície da mesa. Afastei o manuscrito para um local seguro e encontrei a toalha dobrada ao pé da cama. Ele examinou a lâmina com ar crítico, concluiu que serviria e inclinou-se sobre o meu toucador para se ver ao espelho enquanto aplicava sabão para a barba. Por que é incivilizado da minha parte tirar os pelos das minhas pernas e axilas e não é para ti tirar os pelos do rosto? Perguntei, vendo-o esticar o lábio superior sobre os dentes, enquanto raspava sobre o nariz com movimentos curtos e delicados. Mas é, respondeu, semicerrando os olhos para si mesmo no espelho, e dá uma comichão dos diabos se eu não o fizer. Alguma vez deixaste a barba crescer? Perguntei curiosa. Não de propósito, respondeu com um ligeiro sorriso, enquanto raspava uma das faces. Mas já tive barba uma outra vez, quando não tinha como fazê-la, na época em que vivi como um fora da lei na Escócia, quando chegou ao ponto de ter de escolher entre fazer a barba num riacho gelado com uma lâmina romba ou coçar-me, escolhi coçar-me. Ri, observando-o a puxar a lâmina ao longo do maxilar com um único e longo movimento. Não te consigo imaginar com uma barba longa e cheia, só num estado de barba curta e espetada. Sorriu, com um dos cantos da boca erguendo o outro, enquanto raspava sob a maçã do rosto, alta e proeminente, deste lado. Da próxima vez que formos convidados para Versalhes, Sassenach, pedirei para visitarmos o Zoológico Real. Luís tem lá uma criatura que um dos capitães dos seus navios lhe trouxe do Borneo, chamado Orangotango. Já viste algum? Sim, disse eu. O zoológico de Londres tinha um casal antes da guerra. Então, já sabes como é que eu ficaria de barba, disse sorrindo para mim, enquanto terminava com uma cuidadosa operação na curva do queixo, desgrenhado e antiquado, mais ou menos como o Visconde Marigny, acrescentou, só que ruivo. Como se o nome o tivesse lembrado, retornou ao tópico principal da conversa, limpando restos de sabão do rosto com a toalha de linho. Então, acho que o que devemos fazer agora, Sassenach, é vigiar de perto os ingleses em Paris. Apanhou o manuscrito da cama e folheou as páginas pensativo. Se alguém está realmente disposto a fornecer um suporte desta escala, acho que pode estar prestes a enviar um representante a Carlos. Se eu fosse arriscar 50 mil libras, gostaria de ver o que estaria a comprar com o meu dinheiro. Não farias o mesmo? Sim, faria, respondi. E por falar em ingleses, Sua Alteza patrioticamente compra conhaque diretamente a ti e ao Jared, ou ele por acaso patrocina os serviços do Sr. Silas Hawkins? O Sr. Silas Hawkins, que está tão ansioso para saber qual é o clima político das terras altas escocesas? Jaime acenou com a cabeça para mim com admiração. E eu que pensei que tinha casado contigo por causa do teu belo rosto e do teu rabinho gordo e bonito. Afinal, também tens cérebro. Agilmente esquivou-se da chapada que lhe quis dar na orelha, rindo-se para mim. Eu não sei se assinar, mas vou descobrir antes de o dia acabar.